aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é braba. NSYNC, uma pancada de sucesso. DJ China, insuperável. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? China. Vai me dizer que era pra sempre. Mentira. Você é o cara, mano. Faz o pé. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Foi no novo príncipe negro que aconteceu esse lindo romance entre você. Parceria que deu certo. Banda, banda, banda, Hendrix, Hendrix. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tão distante eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais, chorando estou. Apaixonado por você. Como explicar ao coração que tu te vais? Eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. É difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante.

sinto por você e faço essa canção. Barbearia, localizada ao lado da UBC, próxima rotatória do Macapaba 2. Oi, bom dia, Saulo Show, volume 4. É o Big Show DJ. Te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. Pra desculpa, esse embaradão. E meu rosto até perde a cor. Olha eu tô desconfiando. É sintoma de amor, mas eu não tô vacinada. Só te peço agora, por favor, cuida do meu sentimento. Eu tive medo de me apaixonar. De repente aconteceu e algo me diz: eu vou te amar. É você que eu sempre sonhei, foi você que eu sempre esperei. Sem querer te encontrei no momento em que eu mais precisei. Eu me proíbo de te esquecer, que eu não posso jamais te perder. Sem você eu não sei se eu vou suportar. Divulgações, a menina dos status. Parabéns, DJ Saulo Show. Você é o cara, mano. DJ. Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos, pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei. Você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor. Você me magoou, não vale a pena te entregar meu coração. Não dá pra viver sem ti, amor, preciso de você. Cê vai dizendo que é o fim. Vem ver como eu estou sofrendo. Só mais uma chance, vai, pro nosso romance. Com os primos do Mix de Macapá. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. CDs do Amapá. Fone e WhatsApp 96991049983. Sou louco por você. entendi. Querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Preciso te amar. Preciso te amar. As melhores do TBT, você escuta aqui. No CDzão de aniversário, DJ Saulo Show, volume 4. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão, foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver que você nasceu pra mim. Preciso de você, porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Porque eu não vou deixar. Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Me diga quem será. Sucesso em Macapá. São eles: DJ Saulo Show e DJ Wesley. Não se assuste não, antes de te conhecer eu já te amei, antes de te amar eu já me apaixonei, sofri tão calado, guardei as palavras, entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via, falava o tempo todo dela e ela não sabia, pesquisei seu endereço, flores eu mandei, um cartão anônimo escrito te amei, no dia seguinte quis me aproximar, peguei o ônibus que ela iria pegar, na próxima parada. Era você, a menina dos meus olhos que eu me apaixonei, a menina que as flores e o cartão eu mandei. Segunda Nova CS Barbearia, localizada na rua Mato Grosso, número 781, bairro Pacoval. Saulo Show, DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. os meus olhos. Obrigado, meu Deus.